Quando eu vi meu boi a morena ver olhar, eu chamei vaqueiro, traz a corda pra laçar. Ele vem urrando, ele vem chorando, fazendo a terra tremer. Ele vem urrando, ele vem chorando, fazendo a terra tremer. Pai do campo, atracado no moirão.